Meus irmãos e irmãs, graça, paz e misericórdia da parte de Deus sejam conosco. Amém. É um prazer poder voltar aqui e ver meus queridos, amados, como esse aqui atrás primeiro. E muitos que estão aí também, poder louvar com fogo também. Deus abençoe. Cadê Régia? Que abençoe, Régia. Eu quero compartilhar com vocês essa tarde, Salmo 51. Vocês vão ler comigo. Vocês vão me ajudar na leitura. Vocês vão perceber que minha voz está um pouquinho falha. Vocês vão ter que ser pacientes e prestar muita atenção. Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Bate-seba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com sopro, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Juntos, então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Vamos orar. Pai, te clamamos por tua assistência. Ó Santo Espírito de Deus, vem nos assistir, vem nos ajudar a expor tua palavra. Vem capturar nossos corações, a te louvar, a bem dizer, a nos prostrar em tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O arrependimento é algo que marca o início da vida cristã. Talvez para quem nasceu na igreja seja difícil dizer quando foi que se converteu ou quando foi que se arrependeu. Mas sabemos que é algo pessoal, que acontece com cada um de nós. Mas alguns acham que o arrependimento é só para conversão. Mas biblicamente vemos que não é. é algo que nos acompanha em toda a vida cristã, do começo até o final. Na Bíblia é muito importante, porque Deus acha esse um assunto muito importante. Para Ele, vale muito. Tanto que, sem arrependimento, sem confissão de pecado, em Cristo, ninguém tem comunhão com Ele. Se você e eu não nos arrependermos dos pecados, não temos comunhão com Deus. Isso só pode ser feito através de Cristo. Há uma frase interessante de Marcos Lloyd Jones em relação a isso. A necessidade de arrependimento é um daqueles absolutos sobre os quais a Bíblia não precisa martelar muito. É impossível alguém querer ser cristão sem arrependimento diário. O arrependimento é o primeiro passo de uma longa caminhada de arrependimento em arrependimento. Mas o que é arrependimento? Por que é tão importante para o Senhor? Esse salmo aqui, composto no contexto de arrependimento verdadeiro de Davi, nos fala muito sobre isso. E é maravilhoso. Esse salmo aqui, vocês sabem, se você observar aí que está em itálico, é o cristão hebraico, e não que está em negrito. E foi composto por Davi quando Natã, o profeta, seu amigo e irmão, fiel e leal, usado por Deus, vai e o confronta com seu pecado. Sim, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. A gente sabe que isso aí. Ele possuiu Batseba, mulher que não era sua, e não parou por ele. Ele também assassinou o marido dela, para ficar com ela, para que seu pecado fosse coberto. Mas de Deus ninguém se esconde, nem Davi, nem ninguém. Davi, nesse salmo, ele expõe a sua natureza pecaminosa, porque algo marcante sobre a palavra de Deus é que ela é como um espelho para mim e para você. Deus não exalta o homem. Deus não elogia o homem em seu estado de queda. Deus mostra o homem como ele é em seu estado, completamente necessitado dele. Uma coisa que é difícil de falar às vezes, mas precisamos falar à luz da palavra de Deus. Peço perdão aqui aos psicólogos, né, que são presentes, se tiver algum ou alguns, mas há um termo que é usado, inclusive no nosso meio, na igreja, de maneira muito errada e equivocada: autoestima. Você já ouviu isso? O que é que a psicologia secular fala em relação a alguém quando ele está mal? Dependendo do contexto, você precisa se amar mais. Você precisa aprender a se amar. Mas eu desafio você a encontrar na palavra de Deus algum lugar onde Ele diz para que você e eu nos amemos mais. Mas eu vou te mostrar, e não vai ser difícil, que você vai ver do começo ao fim Ele falando: me ame de todo o coração e ame o seu próximo como você mesmo. Por que será que ele fala isso? Porque fica subentendido que o homem já se ama demais. Eu e você já nos amamos demais. O que precisamos não é de autoestima, é de uma autoavaliação sincera diante de Deus pela sua palavra. E foi o que Davi fez. Davi não buscou desculpas. Davi não foi colocar alguma coisa para cobrir seu pecado. Ele não fez isso. E aqui vamos ver 4 passos, pelo menos, de como o Espírito Santo trabalha o arrependimento em nosso coração. Então, Em primeiro lugar, o Espírito Santo abre os nossos olhos para enxergarmos o pecado. Ele abre nossos olhos para enxergarmos o pecado. Você pode perguntar, mas Davi não sabia que pecou? Ele não sabia que estava errado? Sabia. Tanto é que procurou encobrir o pecado. Foi o que ele fez. Depois de ter possuído Batseba, dias depois, chegando e disse, olha, vai dizer ao rei que eu fiquei grávida. Eu concebi. Davi pensou, e agora? Como é que eu vou esconder uma barriga? Não tem como. O que é que eu vou fazer? Mandou chamar o Urias, que estava em batalha. Vou trazer ele para casa. Vai ficar com ela, vai dormir com ela, e aí então vai ficar acobertado do meu pecado. Só que o Urias era um homem fiel ao Senhor primeiro e também ao seu rei. Davi fez de tudo, mas não conseguiu. Até que então ele envia uma carta através de Joabe. Olha, coloca Urias na frente de batalha. Naquela época, como em todas as guerras, quem vai para o fronte de batalha é praticamente morte certa. Urias foi, não deu outro, morreu. Davi então vai consolar a viúva e traz para ser sua mulher. Ele sabia que tinha pecado, mas ele não reconheceu o seu pecado. Mas o Espírito veio e abriu os seus olhos. O arrependimento bíblico começa com uma consciência em que a própria palavra de Deus confronta a mim e a você, e não temos como escapar. Não há outro caminho senão confessar, porque ela nos mostra o nosso pecado. Três coisas aqui, ou três termos, que mostram que Davi reconheceu agora o seu pecado. Os termos são a transgressão, iniquidade e pecado. O que é transgressão? É rebelião contra a autoridade. Rebelar-se contra a autoridade. Já pensou como é sério nos rebelarmos contra Deus, contra a autoridade divina? Já parou para pensar nisso? Pois foi o que Davi fez. Segundo termo, iniquidade. É uma disposição natural para pecar de maneira quanto mais. O pecado torna-se um vício e você não consegue largar, por mais que tente, e você tem prazer nisso. Isso é iniquidade. O coração é tão corrompido que tem prazer no pecado em se rebelar contra Deus. E o terceiro termo, pecado. É atirar o alvo e errar. Deixar de fazer o que Deus mandou fazer e não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Fazer o que Deus não mandou fazer e não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Isso é o pecado. Então, quando se combina esses termos aqui, você vê que Davi foi impactado por Deus. Natã foi usado por Deus de maneira certeira. Lembra o que ele falou? Ele contou uma parábola, uma história. Ó rei, ouvi isso. Certo homem, muito rico, recebeu em sua casa um viajante, um visitante. Ele tinha muitas ovelhas e tal, era rico. Mas o seu vizinho, que tinha uma só, que era como uma cor de índia, dormia em sua cama, ele amava. Esse homem rico pegou a ovelhinha desse homem e matou para dar ao seu visitante. em vez de matar uma das suas. O que deve fazer esse homem? Davi levanta o seu ímpeto e diz: esse homem é digno de morte. E aí Natan fala: esse homem és tu. Tu és o homem. Foi aí que o Filho Santo abriu os olhos de Davi para reconhecer o seu pecado. Quando ele faz isso, não há escapatória, nem para mim, nem para você. Temos que confessar. E começa com o arrependimento. É uma tristeza profunda por causa do pecado e não por causa dos efeitos do pecado. É bem diferente, é bem distinto. Davi não só adulterou, ele também matou. Davi quebrou o sexto e sétimo mandamento num contexto só. Foi o que ele fez. Veja o que ele afirma no quinto versículo: que nasceu em iniquidade, minha mãe me concebeu já em pecado. Já parou para pensar porque nós pecamos? Você pode dizer: ah, pastor, eu sou pecador porque eu peco. Não. Você peca porque é pecador, assim como eu. É diferente. Está em nosso DNA. Já vem de fábrica. Já vem de fábrica. É tão certo. Vocês que são pais. Filho pequenininho, né? Coisa linda. Correndo para lá e para cá. Abra aquele sorriso. Conta aí. Diga ele um não. O que é que ele faz? O que é que ela faz? Sim, senhor, papai. Sim, senhor, mamãe. Não é isso que ele faz? Não é isso que ela faz? Não é? Posperneia, grita. Se brincar, bate em você. É ou não é? Mas é um anjinho. Às vezes é um anjinho do mal, né? Age como um anjinho do mal. Por quê? Porque é pecador por essência. E se Deus não abrir os olhos para enxergar o pecado, nós não fazemos. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo abre nossos olhos para enxergar o pecado. E foi o que ele fez com Davi. Colocar algumas situações. Alguém pode chegar e dizer: me permita, né? Fubá, rapaz, naquele dia eu gritei com você. Eu quase peguei para bater, mas porque eu estava tão aperreado. Eu não sou assim. Não fui eu naquela hora. Não era eu. Era meu clone. Não era eu. Era o meu do mal. Não era eu. Já passou por isso? Ou então, tá lá, minha esposa começou aquele fight, né? Você parece com sua mãe, você parece com seu pai, por aí vai, gentilezas. Aí depois vem a conversa, né? As pazes. Querida, eu não queria dizer aquilo. E ela: ô, querido, eu também não queria dizer aquilo. Aí fazem as pazes. Mas olha só, você tanto quis dizer que você disse. Você tanto quis dizer que você disse. E eu, quando briguei com o Fubá, cerrei os punhos, era eu também. Porque para me defender, para ter o que eu quero, foi necessário, eu vou cerrar os punhos. Eu vou tirar quem estiver na minha frente. Foi meu pai, minha mãe, marido, esposa, filho. Eu vou atrás. É difícil admitir isso, mas nós somos assim. Nós somos assim. E muitas vezes Deus tem que vir e humilhar a mim e a você, para que reconheçamos quem nós somos. Segundo lugar, o Espírito Santo move o nosso coração para o arrependimento. Sim, só para trazer aqui Paulo, na carta aos Romanos, segundo capítulo, Paulo é muito claro quando diz: olha, ou você ignora que é a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. É Ele que nos conduz. Então, Ele move nosso coração para confessarmos pecados específicos. Pessoal, se eu chegar aqui agora para você, sentar do teu lado aí, ou aqui, chegar e dizer: rapaz, você é um pecador. Você vai dizer: é, eu sou mesmo. Mas e se eu for além? E de novo, me permita, Léo, me conta aí um pecado específico. Seja mais específico, conta aí alguma coisa. É, eu não me lembro agora. Não me lembro. É, depois te conto. Vai contar? Vai, falou, vai não. Certa vez eu ouvi um pregador que ele falou o seguinte: já pensou se na tua igreja por 2 minutos no telão passassem os teus pensamentos? Já pensou? Você está negativo hoje. Não, acho que não. Já pensou por... não muito, 2 minutos só, tá bom, 1 minuto. Vou ajudar. 20 segundos. Você ia querer? Falar com os pombos fubá. Eu não ia querer, não. Aí me concordo. Eu não ia querer, não. Sei que você também não. Deus fez o que com Davi? Deus fez Davi confessar pecados específicos. Davi confessou: Senhor, eu adulterei. Senhor, eu matei. Ele fez isso com ele. E quem faz isso comigo, com você? Novamente, o Espírito Santo. Ele faz pela palavra. Às vezes achamos que o nosso coração tem algo de bom que possa ser aproveitado. Mas desde cedo, desde o começo, em Gênesis, Deus diz, sexto capítulo: é continuamente mau todo desígnio do coração humano. Por isso eu vou destruir o homem. Foi que veio o dilúvio. Jeremias fala o quê? Jeremias 17. Enganoso mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto é o coração. Corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Somente Deus. Somente Ele. Mais ninguém. É Ele que vai nos fazer confessar pecados específicos, assim como fez com Davi. Quer ver um exemplo? Quando você está em casa e os pais falam algumas coisas aqui para os filhos, certo? Filhos e irmãos, é a vez de vocês. O pai pergunta uma coisa, ou a mãe: olha, tem isso aqui para fazer. Vocês querem o quê? Aí, como todo irmão faz, ele proíbe o irmão: pai, irmão, você quer o quê? Diga. Não é? Não, papai, meus irmãos vão dizer, porque eu os amo muito, eles vêm primeiro. Não é isso em casa? Não é o normal? É ou não é? Não é assim. Cada um quer uma coisa. Eu não creio. O que é isso? Precisa orar mais. Será que eu estou brincando? Porque é assim. Ele sempre quer primeiro. Eu, meu, minha. um bebezinho, está lá, cheio de brinquedo. O irmão está lá com dois. Vai fazer o que ele? Sai dos montes e vai pular para o do irmão. Quando a mãe vem, devolva. Diz assim, não é? É assim, não é? É meu, é meu. Se é dela, como é que é seu? Mas é meu. Isso é o quê? Egoísmo. E isso eu e você temos de sobra para dar, vender, emprestar, fazer negócio. Mas quem vai confessar um egoísmo específico? Falando em geral é fácil. No específico. Olha, naquele dia eu não fiz aquele favor a você porque eu me amei primeiro. Eu fui egoísta. Quero te pedir perdão. Eu deveria ter te servido, não servi porque eu fui egoísta. Me perdoe. Você já fez isso? Já experimentou isso? Então lembre-se, o Espírito Santo abre nossos olhos para enxergarmos o pecado. Segundo, ele move nosso coração para confessarmos pecados específicos. É esse o mover do Espírito em nosso coração. Todo mundo quer mover do Espírito para falar bem, para fazer grandes coisas, mas dificilmente alguém vai querer mover do Espírito para aprender a confessar pecado, um pecado específico. Mas é isso que ele faz. Essa é uma das grandes obras que ele faz em nós. E por que ele vai fazer? Porque há uma aliança que foi feita no sangue de Cristo. Deus o Pai tem algo para mim e para você. Ele vai nos conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Mas quando ele olha para Jesus, olha para mim, ele vê que a distância é muito grande. Ele vê que tem muita coisa para tirar. E dói. Mas ele vai fazer por amor. E ninguém vai deter seu amor. Ele vai fazer, mas por amor. O resultado vai ser filhos semelhantes ao irmão mais velho, a Cristo. Terceiro lugar, o Espírito Santo redireciona nossos passos para abandonarmos o pecado. Tudo bem, chegou o pecado, confessou o pecado específico, vem a terceira parte, abandonar esse pecado. E é duro, é muito trabalhoso, muito. Alguém pode chegar depois de um sermão, ou depois de uma leitura da palavra, chegar e até chorar muito. Chora, se quebranta, não vou fazer nunca mais e tal. Maravilhoso, orou e tal. Mas semana seguinte, voltou para aquele pecado de novo. Semana seguinte, de novo. E voltou tudo a mesma coisa. Foi arrependimento? Foi arrependimento? Não. Não foi. Por que não foi? A parte do quebrantar-se, do chorar até, é o começo. Pode até ser. Mas a prova de que houve arrependimento é o abandono desse pecado. Eu não continuo nele. Ou se voltar a acontecer, vai ser com muito menos frequência do que antes. Vai haver um crescimento, um amadurecimento. Esse pecado vai ser cada vez menos visto e até, com a graça de Deus, desaparecer. A prova é o abandono do pecado e não continuar com ele. Davi, no verso 2, pede o quê? Veja aí comigo. lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Terceiro, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Ele conhecia, ele sabia. Estava agora na hora de abandonar. Veja aqui o sétimo versículo agora. Purifica-me com estopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ah, quem anda pelo interior aqui já deve ter visto. Um grupo de mulheres vai, pega a bacia com roupa e vai para o rio, já viu? Elas vão para onde? Lugar perto de onde? Que tem o quê? Uma rocha, uma pedra. Para quê? Para pegar roupa e bater. Bater para quê? Para tirar mancha. Pegou a escova, sabão lá, esfregou, não saiu, vai para a rocha. Vai bater para tirar mancha. Davi falou isso. Senhor, faz isso comigo. Senhor, faz isso comigo. Me torce, me bate na rocha, mas me purifica. Davi orou por isso aqui. Davi sofreu as consequências do pecado, mas Davi não foi batido na rocha. Quem foi que sofreu no lugar de Davi? Quem foi batido na rocha, como numa rocha? Quem foi moído? Quem foi humilhado, desprezado, pisado, para que Davi e eu também. Jesus. Ele foi. Por mim e por você. O santo que não tinha pecado. Deus o fez pecado por nós. Não tínhamos como abandonar os pecados, mas em Cristo nós temos. Se você observar em alguns versículos aqui, Davi canta aqui sobre sacrifício. O que é o sacrifício? Um animal é sacrificado para perdoar os pecados. Para quem esse sacrifício apontava? Para Jesus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O culto no Antigo Testamento era um ambiente que cheirava a sangue, sangue de animais. A família chegava com o animal, o levita sacerdote ia aí, matava o animal. Aspergia. Era um culto cheio de sangue. Graças a Deus, esse culto aqui hoje é dado por meio de Cristo. Não precisamos mais de animais, porque o Cordeiro de Deus já foi imolado. pare e pense por um momento. O que você acha que vale essa morte de Cristo? Paulo nos ajuda, usado pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte: 5, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que aqueles que agora vivem, vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A tua vida tem sido vivida assim. É uma vida que valoriza, que exalta e louva o sacrifício de Jesus pelo teu pecado, ou pelos teus pecados, pelos nossos pecados. No arrependimento, a vontade ela é transformada. Quem vivia para buscar seus interesses passa agora a viver buscando os interesses do seu Senhor. Isso é prova de arrependimento. Isso é prova de arrependimento. Em quarto e último lugar, o Espírito Santo libera a nossa língua para o louvor. A fé está sempre ligada ao arrependimento. Quando você quer, quando eu creio, nós queremos lamentando. Sim. Nossos pecados mataram o autor da vida. Nossos pecados mataram o autor da vida. E quando eu vejo isso, quando eu creio nisso, ao mesmo tempo que eu lamento e me entristeço, vem também uma alegria que toma conta de mim. Porque era para eu estar lá, mas ele foi por mim. Deveria ser eu morrendo, mas foi ele. Tente imaginar o seguinte. Vocês conhecem. Vocês podem dizer comigo a bênção sacerdotal. Número 6, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Essa é a bênção. Mas já pensou no contrário disso? O que é o contrário disso? Quando o Senhor deu essa bênção a Moisés, ele deveria passar a Arão, seu irmão, com a ordem: assim abençoareis os filhos de Israel, do povo de Deus. E quem não for do povo de Deus, vai receber o quê? Quando fala nessa bênção, é quando o rosto, é como um sorriso que é aberto. Um sorriso favorável. Alguém faz um pedido e alguém sorri. Claro, vou te dar, vou fazer. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merecia receber. Dar paz é tirar do tormento, da tribulação, conceder paz. Mas o que é o contrário disso? Vou dizer a você o que é ou o que foi o contrário disso. Lá na cruz, quando ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o contrário da bênção. Como você ia dizer o contrário? O Senhor te amaldiçoe e te despreze. O Senhor pode partir com a sua ira e te fulmine e te dê tudo aquilo que você merece. O Senhor te olha com a sua ira e te dê tormento por toda a eternidade. Esse é o contrário da bênção. Naquele momento, não sabemos como, mas Deus compartilhou sua ira eterna, reservada para mim e para você, o seu filho. E por todos os salvos, pelo seu povo eleito. Naquele momento, sobre ele, toda a ira de Deus, o cálice da ira de Deus foi sorvido pelo Filho. Que eu e você íamos receber numa eternidade que isso recebeu naquele momento. Como não encher os lábios de louvor por isso? Como não cantar essa obra? Como não cantar sobre essa salvação indizível, indescritível, eterna? Como não cantar? Como não louvar? Como não reconhecê-lo? O arrependimento apoiado pelo Espírito Santo dá as costas ao pecado e toma vestes de louvor para bendizer a Deus. Veja aí comigo, versículo 10 em diante. Leia comigo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, na minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Até aqui. Abre, Senhor, a minha boca. Até para isso, é Ele quem faz. É Ele quem abre nossos lábios, para que então venha o louvor. Davi sabia que merecia morrer pelo que ele fez, porque esses dois eram os dois pecados que tinham a morte como punição imediata. Uma vida por uma vida. Adúlteros, vão os dois, morrem os dois apedrejados. É por isso que Davi recorre. Veja aqui o primeiro versículo. Lê comigo. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi se lançou a misericórdia de Deus. É o que podia fazer, é o que deveria fazer. Eu e você também devemos fazer isso. Perguntar algumas coisas antes de concluir. Qual é ou quais são os teus pecados? Você precisa confessar e abandonar. Quais são? Já parou para enumerar? Você sabe quais são? Você vai fazer o que a partir de agora? Que você sabe pela palavra que deve fazer. Faça como Davi. Recorra à misericórdia de Deus. Você pode dizer: pastor, não tem jeito não. É muito pecado. É pecado de 30, 40 anos. Não importa. Você pode ser Matusalém. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Certa vez houve um jovem Estados Unidos, de uma família abastada. Então foi outra vez, saiu de casa, falou, vou embora, tal cofre do código, né? Então ele foi, gastou sua vida, pisou o nome da família, uma família nobre, desonrou o pai, a mãe, fez o que podia, o que não podia, foi uma lástima. Anos depois, ele já, sem dinheiro algum, pensando consigo mesmo, resolveu fazer uma carta aos seus pais. Escreve: pai, mãe, sou eu. Eu não tenho como olhar para vocês. Não tenho direito algum de pedir isso, mas eu vou pedir. Eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa. Se houver um resquício de misericórdia no coração de vocês, me deixem voltar para casa. Eu vou pegar um trem. Esse trem passa no quintal da nossa casa, por trás. Há uma estação lá. Vocês sabem qual é. De lá, dá para ver o quintal de casa e as árvores do telhado da casa. Se eu puder voltar, deixa um lençol lá na janela, um lençol branco. Se eu ver esse lençol, eu sei que eu posso voltar. Então o que ele faz? Enviou a carta, deu tempo para ela chegar, arrumou suas coisas e pegou o trem. O trem foi se aproximando de casa. Cerca de 500 metros, o coração disparou. E será que tem lençol? Será que tem? Será que não tem? Aquela tensão, o coração quase vindo aqui na boca. Quando ele olha, não tinha um lençol. Tinha vários lençóis. Janela, na árvore, no telhado. E um dizendo: bem-vindo. Bem-vindo, meu filho. Você pode dizer: pastor, eu apoio no pecado tem muito tempo, mas você pode ser liberto hoje. Agora, pode. Se homens podem ser assim, quanto mais Deus. Mas, veja comigo, para a gente concluir. Versículo 17. Leia comigo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito e agradável, coração compungido e contrito. Não os desprezarás, ó Deus. Ele não rejeita um coração assim. Ele não rejeita. Você pode fazer isso agora. Curva a tua cabeça. Se coloca dentro dele. Especifica o pecado. Mas há uma coisa. Não tente sozinho. Peça ajuda. Olha aí dizendo: Senhor, me ajuda. Me mostra quem, Senhor. Procure os pastores, presbíteros, diáconos, o irmão experiente na fé. em quem você confie, peça ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Mas confesse e abandone. Confesse e deixe. Depois de um tempo, o pastor Daniel vai orar por todos nós. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Senhor. Te louvamos porque o Senhor se inclinou para nós e nos ouviu quando clamamos por socorro, nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-nos os pés sobre uma rocha, nos firmou os passos e nos pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor, de glória, de adoração ao Senhor. Te louvamos pelo teu Filho Jesus, morto naquela cruz, mas vencedor, vitorioso ao terceiro dia, ressuscitou para que a vida do Senhor se estabelecesse no nosso coração, para que andássemos em novidade de vida, Pai. Por isso estamos aqui quedados, entregues, Senhor, aos teus pés. Nós precisamos de ti. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa-nos e liberta-nos de caminhos de iniquidade. Perdoa-nos, Senhor, e liberta-nos de pecados arraigados na alma, no coração, como a inveja, a cobiça, a ira. Ó Deus, e tantos outros, Senhor, o Senhor que conhece cada um de nós e sabe aqui os nossos caminhos, como orou o salmista também, vê se há em nós algum caminho tortuoso e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, Senhor. Nós queremos aqui, Pai, quebrantados aos teus pés, clamar pela tua misericórdia e graça, que o Senhor renova dentro de nós um novo homem, um novo e vivo caminho dentro de nós, pelo teu sangue. Renova-nos, Senhor, e dá-nos a alegria da salvação, a força, novo homem que te ama, te busca, que é criado e recriado à imagem do teu Filho, Senhor. Ó Deus, visita-nos com o teu Espírito, Pai, e continua a ministrar o nosso coração para que a gente seja guardado pelo Senhor e ande no teu caminho, na tua vontade e na tua justiça. Em nome de Cristo é que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém.